Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Durante a próxima hora, um programa sem palavra cantada, e finalmente chegou o novo disco do alemão Markus Güntner, chama-se On Brutal Soil We Grow. Produtor alemão de música minimalista e ambiental, é um dos nomes centrais do chamado pop ambiente, ainda que carregado de drones melódicos e texturas sempre muito suaves, ainda que intensas. De lá, e de Markus Güntner, a abrir o Entranse de hoje, Weltschmerz. Markus Güntner, boa noite, bem-vindos. É um nome que costumamos passar por aqui, a italiana Caterina Barbieri, a regressar às edições em 2026, desta feita acompanhada por Bendik Gisk, um saxofonista norueguês. A interseção entre a eletrónica modular e os sons orgânicos do saxofone experimental e performativo. Caterina Barbieri e Bendik Gisk em At Source com Impatience Magma. A abrir Weltschmerz de Markus Günder, e seguimos com Midori Inano, uma compositora, pianista e artista sonora japonesa residente em Berlim, e vai fundindo as suas composições entre os sons dos sintetizadores modulares, também do piano e das gravações de campo. Do último Autonoma, Before the Silence, Midori Hirano. Thank you. Depois de Midori Hirano, Jimmy Laval, já não passávamos há muito Album Leaf, é o projeto de Jimmy Laval, ele pertenceu também ao projeto norte-americano de pós-rock Tristeza, aqui a juntar-se a Spencer Zahn, compositor e multi-instrumentista nova-iorquino, conhecido por arranjos orquestrais minimalistas e com foco no piano, cordas e alguma eletrónica. Album Leaf e Spencer Zahn, com Floating para trás. TJ Dumpser, conhecemos-lo por Six Missing, mais um norte-americano que começou a sua carreira como designer sonoro para cinema, televisão e anúncios publicitários e depois lançou Six Missing para as composições ambientais que já lhe reconhecemos, como esta última Afternoon Walk. Seguimos em frente com o prolífero Sihei Takayama. Está sempre a editar e está sempre a pasmar. Último single, Gloaming Western Ocean, Sihei Takayama. Thank you. Thank you. depois de Siheya Takayama Tashi Dorji, guitarrista experimental do Butão, radicado na Carolina do Norte. Logo a seguir, Isabel Pine, uma violista, compositora e produtora canadiana, a estrear-se com Fables, uma música mais delicada em A Flickering Light. E para trás, Abstract April's, projeto de mais um norte-americano, música eletrónica, ambiental e dá um tempo, The Lights Volume 1, Amber Light. Seguimos com o veterano, são mais de 20 anos de carreira, de Rutger Zuiderwerd, neerlandês Machine Fabrique, de Lijnwerkening. O tema Lijnwerkening Zwei. o Em Transe de hoje, depois do neerlandês Machine Fabric, Joaquin Smith é o produtor DJ fundador da editora Affen, pioneiro da fusão entre o techno profundo com um certo som ambiental muito vasto da última edição Vestige Residual, e fechamos com Michael Cotton. Tem uma ideia musical lindíssima chamada Green Kingdom, que funde guitarras processadas, gravações de campo, samples e alguma eletrónica. Edição mais recente, Lunai, com o tema título Até ao Final, Green Kingdom. Já sabem, podem descarregar ou ouvir em streaming o Em Transe na plataforma Apple Podcasts e outras, claro está. Ou seguir o programa em radiotranse.blogspot.com. Regressamos em breve. Até lá. Thank you. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano.